Triple R. Já que o tempo não colabora, inverti a situação. Então parei de fazer hora, fui fazer mais oração. Nelas não fiz protesto, só pedi proteção. E abandonei os pretextos que barravam minha pretensão. Revestido da armadura das sagradas escrituras, abracei a causa que pra muita gente é loucura. Dei vida às rimas que nasciam em minhas folhas, sabendo que colheria os frutos dessa escolha. Através do hip hop, Deus me fez um bom menino. Meu som é inspirado nele, então isso é dom divino. E no ritmo deu resistência, poesia, paciência e consciência de que nada se vence com prepotência. Roupa não traz essência, aparência não faz o show. Quero ser do clã do Gutência, do Fat igual o Joe. O som transcende idiomas com lírica e flow. Inspecione meu ser pra ver que meus versos vêm dela soul. Muita reflexão pra saber o que escrever. Pra cada composição poder mudar algo em você. Se o intuito fosse outro, não teria por que fazer. Era melhor ficar calado pra não arrepender. Mas pra expor ideia verdadeira, tem que dar cara a tapa ao invés de tapar o sol com a peneira. Mesmo sujeito a críticas e contradições, pois eles amam a política das especulações. Julgaram meu conteúdo olhando pra embalagem, desdenharam meu dom se baseando em filmagens. Muitos queriam, mas poucos teriam coragem de defender seu estado num duelo selvagem. Ainda bem que disseram que era parte do processo lidar com falação quando sua arte faz progresso. Prefiro orar por esses ao invés de revidar, porque meu Pai Celeste me ensinou a respeitar. Sigo os ensinamentos e a saga continua, com o que vem do meu Senhor e com o que aprendo com a rua. Na escola da vida, vejo que na verdade cada um é cada um, mesmo na coletividade. A mão que às vezes se estende pra te levantar é puxada de volta antes de você se curar. Independente do tipo de assunto, ainda existem aqueles que fazem valer o tamo junto. Eu vi que o rap ajuda em toda situação, quem busca uma melhora ou sua recuperação. Quem se sente triste ou tem ferida no coração, dos oprimidos até quem tá na reabilitação. Deus acima de tudo, só ele transforma vidas. E por isso mesmo, ele opera nas partidas, através das melodias, dos bumbos e claps. Obrigado meu Senhor, e obrigado rap.